Google, sim. Família, filosofia de rua não para, dura e é isso. Ok, mais um dia amanheceu em 2017. Se liga aí. E mais um dia amanheceu, por ele eu vou me alegrar, agradecendo a Deus por eu poder despertar. No rolê pela quebrada, no sábado é de sol, no CRB tem a rapa jogando futebol. O clima é perfeito, são 10 da manhã, Flor de Lis toca no rádio, é o mestre de Javan. Eu estou de corpo e alma e mente sã. Tomei suco de cupuaçu no café da manhã. Me dá o celular que eu vou ligar pra minha filha, 15 dias sem vê-la, a saudade irradia. Vou dizer, papai te ama, você é muito querida. É Helena Luiza, és razão da minha vida. Essa brisa que toca meu rosto me traz a sensação que a vida não vale tão como pouco, como pensam alguns irmãos. Me colocando no lugar de cada um na sua situação, percebo que o que tá faltando mesmo é disposição. Mais um dia amanheceu, eu louvo a Deus por poder contemplar as maravilhas que me concedeu ao despertar. Mais um dia amanheceu, eu louvo a Deus por poder contemplar as maravilhas que tá me concedeu. Satisfação ao despertar. Vamos lá, mais um dia que se inicia. Disposição na missão, sabedoria. Desfrutar do que faz bem, se afastar do que é mal. Mundo real, não se iludir, nem tudo é normal. Olhos abertos, fazer o que é certo. Faz bem pra alma, autoestima e o coração acalma. Que as palmas louvem a Deus e o canto adore a Deus. Em oração, clame a Deus, você entendeu? Fazer o bem, sem olhar a quem, o coração ativo. A chama do amor não se apagou, estamos vivos. É isso, não há mistério nem em viver, mas se quer viver bem, então faça por merecer. Faça por onde conquistar o seu espaço. Você pode dar a volta por cima do fracasso. Em cada amanhecer, mais uma chance. Acredite, pode ser hoje o dia da revanche. Mais um dia amanheceu, eu louvo a Deus por poder contemplar as maravilhas que me concedeu ao despertar. Mais um dia amanheceu, eu louvo a Deus por poder contemplar as maravilhas que me concedeu ao se liga despertar. Aí. Tarde chega, eu vou ensaiar, é nós branco de pela ordem gordão, e tamo junto até o fim. Mercenário não, não, dinheiro é só a recompensa de quem faz o rap, na certeza que o crime não compensa. O vai e vem na quebrada, é o mesmo que o X na rua. Então é aquilo, mantenha-se de pé, seja como cada for. Cada um fala da sua, deixo claro que amo a minha zona norte, Guarulhos 12, Jardim Palmira. Aqui todo mundo é igual, ninguém arruma que a cá. Proceder e relaxamento é o lema da rapa, e o sol devagar vai caindo no horizonte, um sinal de que já já vai cair a noite. E eu serei refém dela, daquele show que falei. Cada quebrada um lugar, cada lugar sua lei. Os meus representei, no final deu tudo certo, e registrei tudo aqui pra vocês desses versos. E mais um dia amanheceu, eu louvo a Deus por poder contemplar as maravilhas que me concedeu ao despertar. E mais um dia amanheceu, eu louvo a Deus por poder contemplar as maravilhas que me concedeu ao despertar. Mais um dia amanheceu, mais um dia amanheceu ao despertar. Mais um dia amanheceu, mais um dia amanheceu, mais um dia amanheceu, mais um dia amanheceu ao me despertar. Mais um dia amanheceu, mais um dia amanheceu.